2 Salvo Salvador, Oxenamia 310 com a Tango para Recife. Xenéa 6310, formação em curso Tango, autorizado Salvador para Serra Bravo, Romeu Foxtrot via Ampérgulo 17, nível 350, sai da Pulca, Jamo, Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, transponda 5022, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Recife autorizado 350, decola da 10, curva esquerda na Pulca, Jamaru. Apresura 17, aciona 5022, 108 o controle, Oxenã 10 na ponte 3. Oxenã 6310, o contagiamento foi correto. Reporte pronto para o pushback e o acionamento. Chamará quando pronto, Oxenã 10. Oxenéia 6310, puxa estacionamento, gate 3. Oxenéia 6310, sem restrições, reporte pronto para o táxi. Cuidado, puxa estacionamento, 6310. Maradona, Cochanger 63. 1-0. 1-1 a bordo. 3:30, São Gonçalo. 3, 1-0, táxi autorizado, ponto de espera da pista 0, via Taxiway Índia, quando pronto, chame a torre em 118, décimo 95, ajuste nesse momento, 1-0, 1-2, boa viagem. 0, táxi, 3858, centro da Tango, 370, Fortaleza, está na posição 02. Tango 3858, Tango em curso, autorizado Salvador para Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via UP Azulu 19, Bangu, DCT Abucu. Pode seguir direto Fortaleza, nível 370, sai da Momo, transição Toti, recorda 10, primeira curva à esquerda, transponder 5024, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Firmante, autorizado 3270 para Fortaleza, o peso Lúcio 19, é Bangu, DCT é Buco. A Jaga 20 feita a chegada em Fortaleza. A decolando da 10, a Momo, é a saída, transição Frotico, vai esquerda, 5024, transponder 08, o controle está 3858. São 3858, cotejamento correto, forte pronto para o pushback e acionamento. Fortaleza. Chama 310, boa noite, autorizado Aliário de Colar Pista 0, vento 090 graus 08 nós. E agora, 63, 10. Chama 310, decolado às 39, controle 120, décima 8, morro. 1208, 6310, uma ótima noite. Controle Salvador, Geneve 6310, decolou na Puca. Geneve 6310, contato radar, para o nível de voo 350, via sair da Puca. Via Puca, quando possível, para onde, Caju? Para de coordenação. Obrigado. Pushback acionamento, Tan 358, posição 2. Tan 358, pushback autorizado. Deve acionar, reporte pronto para o táxi. Só confirmo o nível copiado pelo 370, não é isso? Confirma aqui, o 370. Gente, reporte pronto táxi. Passarei. Né, 6310, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, muito obrigado, 6310. Boa noite, 3305, aciona a identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 10111. Plan 3305, foi direto para o Serra Vista 366 para o final do procedimento da RINAV da pista 0. Para o 366, 3305. 310, chame Centro Recife, frequência da 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Recife, 2545, 2085, Oxanel no zero, boa noite, bom trabalho. Igualmente. Salvador, é 3258. Salvador, é 3258. 3258, prossiga. Vai ter que manter a posição por 2 minutos, ok? 3258, ciente. Não há tráfego. Reposte quando pronto para o táxi. É, reposta 3258. PNM 3.3, acione identificação, chegada bom se autorizada, entra para o nível de voo 050, altímetro na 091, boa noite. PNM 3, mantenha o perfil da chegada, aguarde a autorização para o voo 3.6. 3305, desce para 2500 pés, QNH1 no 011, autorizado a sinal do procedimento RNAV da pista na 0, reporte passando a rédea 366. 2500, autorizado a RNAV, respondará a chamada 366. 3858, está com 06 voz, 440 João Pessoa, alterna. Então 3858, 106 a bordo, autorizado o táxi para o ponto de espera via Índia, quando pronto chame a torre, 118.95, ajuste de altímetro, 10.11, boa viagem. Afirmativo, 3895, a espera do Rio, 3858. Salvador, tá 3858, tá na ponte, espera pronto. Tá 3858, boa noite, autorizado. Alinhar e decolar pista no zero, vento 080 graus, 08 nós. Alinha e decola, tá 3858. Afirmando que está livre de decolagem, está 358, né? Afirmo. Decolagem, está 358. Passando 366, 3305, visão. 3305, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, sequência 98, decimal 95. 98, 95, boa noite. Boa. Torre, boa noite, 3305, passou 366. 3305, boa noite. Autorizado, pouso, pista na 0, vento 090, grau 099. Teve pouso na 190, 3305. Decolada 53, controle 120, decimal 8, mau voo. 3858. Salvador, tá 3858, decolou na sua escuta. Tá 3858, contato radar, suba para o nível de voo 370, após 2000 pés, voe direto para a posição código. Estimativa, sobe o 370, após 2000, voa código. Código, o tá 3858. É 3 desça para 3 mil pés altímetro 201, aguarde para voar para o CRF 366. É 3 mil, aguarde. Correção. O Xené 6303, se tiver condições, está presente e está autorizado, vá direto para o Serra Vida 366 e completar o final do procedimento RNAV da pista no zero. Desça para 2500 em pés de restrições, altímetro no zero no uno, reporte passando 366. Direto Serra Vida 366, 2500 em pés, no zero no uno, autorizado. Roda alta 358, possibilidade de a gente voar para ti? Guarda de coordenação. Guarda. Delta 2305, solo 57, direita 12, zona decimal 9. Direita 219, Delta 3305. Salvador, TAN 3305, livrou? TAN 3305, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, TAN 3305. Minha 3 completa final, chame torre frequência 198, decimal 95. 295, obrigado. Boa. Negativo contato com o centro Recife, chame o mesmo na frequência na 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. Recife 5, 4, 5, 2, 8, 5, 3, 8, 5. 3613, sala 03, direita 121, décimo 9. Salvador, boa noite, Oxalá 6313, está aqui autorizado via Alfa Juliette para o portão 062. Alfa Juliette, portão Salvador, boa, Dan 3815, autorização Guarulhos. Dan 3815, formação em curso Tango, guarde cópia, prepare Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, na sua escuta. Dan 3815, pronto, cópia. Pronto, cópia. Dan 3815, autorizado Salvador para Serra Bravo, Grupo 1000, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 340, saída da El, Leida, Motiva, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5027, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos. Nível 340, via Brasil 90 até Taubaté, decola da pista 10, curva direita da El Leda Motiva. 5027, controle 920, decimal 8, 3815. 3815, o cotejamento está correto, reporte pronto para o pushback e o acionamento. Será push e acionamento, 3815. Tan 38 no 5, pushback em coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Para o táxi, Tan 38.